Kosova, që të në zero kubet i rejtët. Saj të të ajo, leda brish, kontroli, unë zero dhe s'ma u ejtë, s'jo në zero, unë zero, a të pas të ejtër. American 982, good morning, it's Cockey Band, Samoa, arrive, return and maintain flight level 050. It's Cockey Band, we're descending out of flight level 050, American 508, bom dia, Lima, tem que ser 0. Lima, tem 0, 508. Federal 9970, bom dia, está na indicação, chega da Mari, desce e mantém a nível 060. Total 9990, bom dia, taxi Alfa, quilo 43. Roger, Roger. Yankee 7, prosiga. Capitão Yankee 7, para cópia, Sony 121, desse menor. Zona 71, Recife, 125, ONU, secundária, ONU 3325. Yankee 7, estou aguardando. Segurar o 99-60 em escada. Sim. Sim. 808 do Golden 21, controle 120, do sinal 8. 208. Salvador F508 decolado, cruza 2200, pro 140, flutuante livre. Objet 5808, bom dia, contato radar, saída árvore, leste, submantenha nível 360. 360, se possível, pro agora de Abo. Cruzado da presidente Arbo, L5808. Abo 808. 3153 3 ADLS, sexo e pista, 1-0. Continue descendo para 2.000 pés, ajuste na 0-5, 3-0 da presente, Duna. 3-0 Duna da presente, pode estabilizar para 3153. Da Elda Bridge, É, Bandeira, direto do Minho, 1208, controle 5020, transponder gol, 9037. Correto, reporte curso. Reporte pro curso, 9037. Salvadores 14201, curso da Tecnologia. 4201, autorizado, puxa a ponta. Confirmando, parte 3. Como assim, parte 3, autorizado, puxa, parte 4, 2401. Federal 9970 informa o tráfego 2 horas, 1 nos 5 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 120 para 360, Boeing 737. Airjet 5808 informa o tráfego 11 horas, 1 nos 0 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 090 para 060, Boeing 737. Corrigindo, 010 graus, 049. Autorizado, cara, decolador, 0 com 1, 8 graus. Federal 9970, desça para 3 mil pés, ajuste no 095. American 92, 72, 2000 feet, 2105. Okay, we're descending to 2,000 feet, 10 at 15, American 980. Receptor localizador, terra 315 pés. Sim, de compilação do procedimento LS Extraction, torre na frequência 118.95, bom pulso. 18, confirma a frequência? 118.95. Obrigado. Salvador, bom dia, tá? 3153, está embaixado, checado, fui olhado. São 3153, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 095. Para a autorização de pouso. Objeto 5808, Recife, 1288, secundária, 1260. American 90 cleared, ILS X-ray runway 10, report established. Okay, we're clear for the ILS 10, report established, American 980. Salvador, está 3597, informação a 2S, autorização Brasília. Está 3597 Brasília, 380. Autorizado, defesa Luno 7, decola pista no 0, curva à direita, saída A, bom, eleva, controle 120 da cima 8, acena 5021, volta 35. Autorizado, Brasília 3, 8, 0, autorizado, curva à direita, A, bom, confirma apenas o transponder 5021, reporta para o Chibeco Sinato. E foi sobre o outro lado. Confirma o azul, reportou para o ataque. Afirmativo, 1401 para o ataque, 115 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia até na Ribeirão. Autorizado o táxi, espaço 1. Índia, ponte perdão no 02895, Querengão no 05, azul 420. Autorizado, táxi 5. Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via Índia, para Santos Espera, via amarelo para o táxi, autorizado para o táxi, é para mim, 7, 8, 9. Tá, sem que interferir com a aproximação da 1-0, autorizado o cruzamento. Mate visual com o Dan na curta final, iniciando o cruzamento Yankasa. Paulo, bom dia, Gol 1-8-900, autorização com fins. Quando, na escuta para cópia. Gol 1-8-900, com fins 360, autorizado. Cola pista 1-0, curva direita, saída da El, Lenda Bridge, prossegue a peso 1-6, controle 2-0-8, aciona 5-0-3-1. Gol 1-8-900. 360 para com fins de rota do plano, da El Lenda Bridge. Apresentou uma meia 5031 é o código, controle 1208. Porta pronto, hoje, boa noite, não sei. Certo, obrigado. Salvador, bom dia. Só no 4? Legal, fica no 4, bom dia. Só um minuto. Gente, não pode estabilizar. E Alfa, reporta antes da Juliette, portão previsto 09. Alfa antes da Juliette, previsto 09, 3153. O Trip 55 no 4, pronto, copa? 190 era Caju, autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5042, Trip 55 no 4. Okay. Can you go 05? Ah, we have a 9-8-0, we'll continue. 149 a bordo, Xenema 211, táxi a Índia, ponte de espera 102-895, que legal, 0-5. Índia, ponte de espera 2-895, a 6-19. O 514 copiou, tá autorizado, 130. Ainda Conde, com a esquerda, acionado 0263. Desculpa no 4, confia com essa, só. Paulo, o TAN 3-890 está acionado, 1-6 a bordo, com 3:17 minutos de autonomia, Fernando Natal para o táxi. O TAN 3-890, Índia, ponte para o 902-895, que legal, 905. Táxi de Índia, ponte 0-102-95, o TAN 3-890. Tá 3153, mantém posição antes da Juliette, faz passagem a companhia. Paulo, tá 309 no momento, pode autorizar, ponto 109. Vai manter antes da Juliette, aguardando o tráfego da companhia para ingresso para o 09, tá 3153. Azul 4201, bom dia, contato radar, série da El, subiu ontem a 360. 360 da El. 7 autorizado. Na Rotax. Tchau, Rotax, eu me atendo. Não, 9970. Controle ao sinal 9970. Prossiga. Estou chamando 7295 e não responde. Iremos verificar aqui no momento. Emitor na frequência 1219, sideral 9970. Do 1804, Recife, 1251, secundária 13325. O sideral 9970, continua a aproximação, informaria pista livre. Só nas vizinhanças, por enquanto, negativo. Considerando 9970. Só nas vizinhanças, não na pista, não. Bom, bom, agora. O 1943 para pushback e acionamento do portão 3. O Cidadão 9970 tem contato novamente com a torre. Em caso negativo, retorna à frequência sólida. Vai chamar 7895, Cidadão. O 1942. Aguarda, depois. Aguarda, fez. Após autorizado para o chiveque sinal, aguarda. Poderia colocar para passagem do Airbus na reta, agora confirme. Afirma, aguarda, Airbus na tela liberal, parte via Índia, após autorizado para o chiveque sinal, agora 642. Sim, após passagem então do tráfego da FAM, está autorizado para o chiveque e acionamento. Paulo Salvador na escuta do Mike XOL. Mike XOL. Bom dia, senhor. Mike XOL, solicitando autorização de repouso da posição remota número 13 para a posição Singer número 8. 2-1, this is Malayan. Roger, 129, that's Malayan, thank you. No 5 Brasília, nível 360, VP Zulu no 6, continua VP Zulu 17. Decola a pista no 0 com a direita, saída arbor, elefa, controle 120.8, acionado 5025. Exato, prazer, 3-0, VP Zulu 17, arbor, elefa. Era 1-9-7-0, copiou, Tony? Ok, copiado agora. 9970, autorizado pouso, pistão no 0, vento 020 graus, 049. Autorizado pouso para o sideral 9970. Number 11. Chicago 6570, só um minuto, Copa América 90. Aprova o Taxi Alpha, report before Taxi Junior. Após o pouso do tráfego na final, autorizado ali, mantém a cabeceira 10, o Xané 629. Faz o tráfego ali, mantém o Xané 629. Puxa o deck, seu nome é para o 04. 3597, número 2, setor agora. Vai. Absacar 6570.com. Prossiga. 350 Recife, autorizado, via Perisco 58. Recola a pista no 0 com a esquerda, sai da Puca, transição. Caju, controle 120.8, aciona 5032. Absa cargo, solicita se possível a saída Conde, estamos aprovados em nave. A saída Conde, da cor, é até o nível 130, acima disso tem que sair na Puca Caju. Sim, então, autorizado 350, eu permito 58, decola 90 com curva esquerda. Puga Caju, o controle 1208, transponder 5032. Prejuízo correto, é bom que estiver adicionado a minha sexta-feira. Reportará. Todo 607, 760 a bordo, 3:50, TW Galeão, pronto para táxi. E do 177 a bordo, Gono 607, autorizado táxi, a parte 1 no Índia, ponto espera do 1028, 89. Parte Índia Alfa 10895, ponto espera, gol no 607, confirmando que está com 1.60 a bordo. Espera 0 quilo, parte 3, atenção a 0. Prossegue no táxi federal, para o 03. Beam, Foxtrot, taxiway. Roger, American 980, approve taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. American 980, Roger, report before Juliet. Então, 3890, bom dia, autorizado ANA, manter cabeceira no zero. Autorizado ANA, manter cabeceira no zero, tá 3890. Tá, chegou no 642, 175 a bordo, 3 horas e 6, Natal. Omega 2, taxi Índia, com descarga no 2895, Pinegão, 095. Índia, com descarga 095, no 095, boa. 21, declaro 41, controle 1, 10, 08. Controle 1, 3597, estou ciente da solicitação para o push. Aguardando o quê? É como você quiser aí. 219, possibilidade para a Frida da presente, Arena? Frida do Leda da presente, Xaverna 219. Direto Leda, 6219. Azul 4201, Recife 1251, secundária 13325. Salvador, bom dia, OTAN 3290, decolou nossa escuta, Fuca, Aracaju. Salvador, bom dia, passageiro 98209. OTAN 3890, bom dia, contato radar, saída Fuca, suba e mantenha 330. Chegada 9808, bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, desce e mantenha nível 050. Chegada Bonf, inicial, desce 050, passarela 9809. Salvador, né?